Aê, se viajar na minha zona, já sabe, já sabe. Ei, guarda o mago do Mr. Bean. Hoje vai ligar pra mim. Vai lançar o machado 8 pra voltar no tempozinho. Isso que hoje quero cozinhar. Vou fazer um experimentozinho. Pois na primeira viajada já tô ficando mole. Vai, vai.